Game Track Podcast. I wanna take you for a ride. Aumenta o volume do seu videogame. Estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 66. E vamos aos nossos participantes. Não fiz nem piadinha nessa abertura, que chato. Você é trouxa mesmo. Vamos lá. Eu sou o Zavzeta e no último podcast eu esqueci de falar: aumenta o volume do seu videogame. Porque o videogame não aumenta o volume, que aumenta é o som. Oh boy. Aqui é a Suzy e eu ando sumida por muito tempo. Voltei da samba. Yeah! É muito limbo nesse podcast. Bom, aqui é o Wesley Pigs. É o suficiente. Okay. Aqui é Excel e videogame aumenta o volume sim, se ele for portátil. Oh, mas ele é um videogame portátil, não só um videogame. Mas é um videogame, ponto. Na verdade que não aumenta o volume, não, não. Aumenta a amplitude. Vamos lá. Nossa! Oh, deu outro. Upo, deu outro. Strike by physics. Oh. Então, vamos lá. Estamos aqui em mais uma edição do Game Track, dessa vez a versão Pocket, né? E dentro das atrações que a gente tem na versão Pocket, a gente tem algo que a gente chama de Versus, né, Excel? Exatamente. Versus é um modelito novo que a gente tá testando no segundo episódio de Versus. Sim, sim. O primeiro episódio foi a disputa entre Fernando Pelazzori contra Rubens Cavaleiro, né? Cara, também você falou que eu não saberia pronunciar o sobrenome do Fernando. Com o melhor banner de todo o universo. Sim, sim. Vocês estão olhando também, enfim. E então, dessa vez a gente tem pra disputar aqui o Wesley Pires. Sou eu. E também a Suzy Viana. Olá. Olha é só. Ela. Bom, faz tempo que a gente não grava o Versus, então a gente vai explicar rapidão aqui. Excel, explica na verdade aí, se vira aí. Gente, o Versus é o seguinte, são os dois participantes combatendo, escolhendo músicas, e após eles anunciarem a escolha deles, a gente vai soltar uma pergunta e eles vão ter que falar do porquê que a música deles se encaixa tão bem com a nossa pergunta. Não é exatamente uma pergunta, um tema, né? É exatamente, um tema. Podendo explicar pela letra da música, pela batida da música, nome da banda, jogabilidade, pelo jogo, pela cueca do personagem, enfim. Que nojo! E tudo, a melhor explicação ganha. Ganha, na verdade, a nossa conceituação moral e a nossa admiração, porque, na verdade, quem vai escolher quem ganha são vocês. Olha só que maneiro. Vamos já começar fodendo aqui o caroço? Que palavra, que palavreado bonito, meu, mas foda-se. Vamos lá, primeira. Olha o respeito, sem dar mais por respeito, Wesley está aqui. É tudo no nível, é tudo no nível. Falando em nível, Wesley, eu vou começar contigo perguntando a sua primeira música da disputa. A minha primeira música começa bem. É a música do BioShock, não é o Infinity, eu vou não na modinha. A música é a The Ocean on His Shoulders. Vou colocar o link aqui. O oceano nas suas costas? Oceano nas minhas costas. Nunca viu a saga de Poseidon, não, rapaz? Do Cavaleiro dos Zodíacos? Safadinho. Oh, vários oceano é o apelido do padeiro, né? Bom, então pra você não falar tanto pra utilizar no tema, vamos já perguntar aqui pra Suzy. Suzy, qual que é a sua primeira música? A minha música é Paper Stick, do game Indie Off. Indie Off. Vindo da Suzy, eu o nome, não... O nome do jogo é Off. Tá? Off. Indie Off, no caso. O jogo é indie, mas ele se chama Off. Olha só que maneiro. Exato. Eu nem esperava um jogo indie, será? É. Por quê? Porque você só fala de jogo indie, Suzy, essa é a verdade. Jogo indie, o que eu vou fazer são os melhores? Bom, vamos usar essa controvérsia e vamos já colocar o nosso primeiro tema, Excel, por favor. Rufem os tambores! O nosso primeiro tema é música pra desmontar sua bicicleta. Desmontar sua bicicleta. Wesley, você tem um minuto pra explicar por que é sua música encaixa nesse tema. Ah, eu acho justo. Valendo! Okay. A música que eu escolhi, ela toca praticamente em só momentos tristes no BioShock e no final do BioShock 2. Ela é uma música tão triste, você sabe que andar de bicicleta é um negócio prazeroso, você anda, você nunca esquece. Ou algo que a gente nunca esquece é sempre prazeroso, que nem nhenheta, essas coisas. Mas quando a gente vai desmontar, bate aquela solidão, porque a gente tem que peça por peça tirar. E eu acho que músicas com violino, música clássica, pra momentos de tristeza é o que mais encaixa, assim, você tá desmontando aí começa aquele violino soturno, aí você tá triste, aí começa, aí você lembra do oceano, porque o oceano é um negócio meio triste também, se você olhar só o batidão, e bate aquela tristeza. Você sabe que você vai desmontar, você sabe que você vai montar de novo e vai dar trabalho, você chora. Não é legal, não é bom. E aí, Excel, o que você achou? Eu acho que eu só vou dar minha opinião depois da SUS pra não dar dica pra ela. Manda bala aí, se vira. Valendo. Gente, valendo. Bem, a minha música é melhor para desmontar bicicleta, porque é um tom animado. Já que o Wesley vai pela tristeza, eu vou falar para alegria. Justo. Nós temos que ver, tudo bem que a música é bem tensa no ponto, mas nós temos que ver que desmontar uma bicicleta também pode ser um momento feliz da nossa vida. E precisamos de um tom agitado para isso. Quem disse que trabalhar com música triste dá certo? Não. Temos que ter um tom mais certo, mais animado pra desmontar uma bicicleta. Eu sou mais sucinta no que eu falo, desculpa. Ah, ela... Tudo bem. O que vale é a intenção. Sim, sim. Desculpa, eu não consigo me demorar, eu não sou prolíxica, proléxica, sei lá como tá. Você não é enroladora, pode falar. Você não, pelo menos não é de léxica, então tá tudo bom. É. Não, quem disse? Léxica tá valendo. Sim. Sim. Eu sou disléxica. Ah, não, você não falou comigo, né? Faça a sua primeira avaliação. Olha, eu concordo com a opinião da Suzy. Eu acho que desmontar a bicicleta não é um momento triste, porque você tá animado ali pra limpar a sua bicicleta, cara. Normalmente quando você vai desmontar ela, porque você vai dar uma tunada nela, acrescentar alguma coisa, ou então dar uma limpada pra... É, pra você ficar se gabando sua bicicleta lá, que tá super tranco, super novinha ali, super tudo cuidado e tal. E o único momento que poderia ser triste de montar a bicicleta é se você tá depenando ela pra vender, Wesley. Então, sei esse lá, eu posso usar. Não. Eu vou ao contrário aqui. Eu que recentemente tive uma bicicleta roubada aqui no meu condomínio. Olha, você ganhou uma nova? Não ganhei nova, filhos da puta não me pagaram e não vão me pagar os filhos da puta. Então, e isso remete muita tristeza pra mim e eu vou aproveitar esse meu lado emocional e vou votar a favor do Wesley Pires, cara. Roubaram minha bicicleta, cara. Eu, a última vez que eu desmontei a minha foi pra vender, então não foi legal também. Olha só, aí ó, olha um ponto, mais que justo. Eu não gosto de tunar bicicleta, então eu nunca precisei montar, eu só lavava e pronto. O quê? Você não eu botou... Eu nunca tive uma bicicleta. Você não botou sua bicicleta? Você nunca colocou um espelhinho ali? Não, o máximo que eu colocava era tampinha de margarina, né, pra fazer... fazer barulho de moto. Só. Aqueles frufru pompom na ponta do guidão, cara? Não, chip, só ferrugem. Vai dizer que não tinha cestinha tua bicicleta também. Ah, cestinha é sacanagem, que você vai tomar. Eu me livre. Acho fofo. Não, tinha rodinha. Mas ele é só... estiloso, mas... tinha rodinha? Como assim? Tinha rodinha, eu fui aprender a andar de bicicleta com 18, 12 anos. 18? 18. Opa, virou 18, né? Eu aprendi com 18, 12 anos. Bom, vamos encerrar aqui o primeiro embate. E vamos para a próxima música. Agora, dessa vez, começando com a Suzy. Suzy, qual que é a sua próxima música aqui para o segundo embate? A minha é o tema de um dungeon de Persona 4, Haven. Ué, agora, pera aí. Eu só gosto de jogo indie. Ih, vamos lá. É, ó, caiu por terra. E aí, jogo indie, hein? Fazer o quê? E Wesley, você? Eita, minha música... Que droga, eu vou ir com um jogo popular também. Eu vou de Half-Life 2, Episódio 2, a música Last Legs. Last Legs, olha só. Eu nunca ouvi essa música na vida. Eu vou explicar onde ela encaixa. Não fala. Calma aí. Goguinha. Zabuzeta, diga-nos qual é o nosso segundo tema. O nosso segundo tema... é músicas para o banho. You kidding me? Suzy, começa contigo aí. Um minutinho, valendo. You kidding me? Bem, o... dungeon a que essa música pertence é um dungeon que parece o céu. Ele tem nuvens, ele tem portais dourados. É literalmente heaven, é o céu. Então que momento melhor pra você se sentir no céu do que durante um banho com alguma chuva, um sabonete? Gente, eu acho que eu tô tomando banho do jeito errado. Você tem que se sentir bem tomando banho, não é? Então a música se encaixa ao dungeon que se encaixa à propriedade, banho. Muito bem, muito bem. Caraca, não, eu não tô defendendo a Suzy, mas eu botei a música pra rodar. Parece músicas da Aya Breia tomando banho, velho. É muito loud. É muito loud, velho. Wesley. Vai, manda fala. Foi bizarro. Bom, eita, aí fudeu. Bom, Essa música, só explicando como é que funciona, se eu não me engano, ela... Eu não me engano? Peraí, você não tem nem certeza da música que você escolheu, bicho. Se eu não me engano, é que a gente tem que falar assim, porque certeza não é legal. Ela toca quando você aposta uma corrida com o bichinho... Bom, você sabe que a Alex vence, ela tem um bichinho chamado Dog. Melhor que é um bicho do jogo, beijo. É, e eles apostam corrida e de repente toca essa música. E coincidentemente ou não, antes de começar essa música, você está de um lado do rio e o Dog está de outro lado do rio. O que vamos acontece? Lá, tá voltando o banho aí, cara. Vamos lá. Pois é. Não, peraí, eu tô tentando achar a ligação. Vai lá. Vai vendo. E na primeira vez que eu apostei corrida com o Dog, como eu não sabia dirigir o carro do Gordon Freeman, eu caí no rio. Você caiu no rio? Eu caí e eu perdi o achievement. Aí o que que eu fiz? Não, eu não fiquei tomando banho pra sempre. Eu dei um load da outra vez e fui de novo. E eu caí de novo. Ou seja, eu tomei dois banhos sem querer, porque um cachorro apostou corrida comigo. Só que essa música não é legal pra tomar banho. Ela é boa pra fugir do banho. Então não, terceira vez eu consegui ganhar do Dog. Pronto, acabou o tempo aí. Só pra gente não dar muita vantagem, ser sucinto aqui, né, Excel? É, exatamente, ser o mais sucinto possível. Voto aqui, com certeza eu voto na Suzy, que banho é uma coisa maravilhosa. Se pudesse tomar eu também vacina. Voto na Suzy. Não, você não vota não, você tá aqui só disputando. Eu voto na Suzy, eu concordo que banho é uma maravilha, te leva aos céus, bicho, olha só a frase, e passa por Excel se virar. Cara, a Suzy tem um ponto interessante, pô, é bom tomar banho, é legal, mas não é tão legal assim a ponto de ser considerado céu, peraí, ou eu tô tomando banho de jeito errado a minha vida inteira. Então o meu voto vai pro Wesley. Ué, como assim? Até porque tomar banho duas vezes por sacanagem é foda. É foda. Você nunca tomou banho direito na sua vida. Lava atrás da orelha. Não, isso é legal. Mas... Ninguém nunca pegou o carro do Half-Life pra dirigir. Não é fácil. Aquele carro monstruoso lá. Quando você vai conquistar a White Forest, né? Exatamente. Aquele carro não é fácil, velho. E eu não sei dirigir. Eu não tenho noção de direção. É normal eu ter caído. Não, e realmente é música pra banho, música da Suzy. É tipo o momento sabonete Dove. Também sabonete Dove. Tá, então vamos agora para a última disputa da noite. Yay! Falando yay aí, Wesley Pires, sua última música, então, por favor. Eita, última música. Rapaz, esse jogo, eu afirmo que eu não joguei, mas é a música Adventure, do jogo Fez. Mas só que não a versão original, é a versão tocada no álbum Greatest Video Game Music, que é um álbum todo orquestrado, que eu até resenhei no... Sim, no Vilão de 8 Bits. Isso! Link no post. Bom, então... Vamos aqui pra música também da Suzy, a última música da disputa, né? A minha música vai ser Rooftop Run, de Sonic Unleashed, o jogo mais odiado, um dos mais odiados da saga. Você pode repetir o nome, eu não entendi direito? Rooftop Run. Então vamos lá. Excel, então, o tema da última disputa? Rufem os tambores! Nosso último tema é música pra montar o maior sanduíche que você conseguir com o que você tem na geladeira. Ah, ok, Demi. Ah, isso é legal, isso é legal. Então, Wesley, começa aí, um minuto, valendo! Ah, caceta, bom, a música, como ela propõe o nome, né, a música se chama Adventure, ou Aventura. Toda vez que você acorda, você tá com fome, é um sentimento bom, eu vou comer, eu vou ver o que que tem na geladeira. Você olha na geladeira, tem pouca coisa. Aí, tipo, o que que eu vou fazer? Aí começa a tocar a música, eu falei, aí o desafio vem, a aventura vem. Eu vou fazer o sanduíche, maior sanduíche com que eu tiver nessa joca. E pega tudo, e pega tudo, e começa, eu tenho pão, eu vou usar esse pão, eu tenho sardinha, eu vou usar sardinha. E a música rolando no fundo, e a música cresce. E quando a música cresce, que a música tem essa crescente mesmo, o sanduíche, ele também tem uma ascendência, uma excitação comestível. Aí, quando a música cresce, quando a música acaba, que ela acaba andando com fade out, você tá fechando o sanduíche e contemplando aquele montinho de lavar. Antes da gente passar pra Suzy, Wesley, qual foi o sanduíche mais esdrúxulo que você já fez na sua vida por fome? Sanduíche de arroz e feijão, o X-Marmita. Porra, sério, bicho? Eu falei isso em outra ocasião. X-Marmita. Ganhou, tchau, não, vai embora, tchau, tchau, tchau. Receita no post. Receita no post, por favor. Não. X-Marmita for the win, cara, na boa. Pedi, não, eu não vou continuar isso. Não, manda bala e você vai começar agora valendo um minuto. Ok, mas eu pedi, já pedi empolgação. Manda bala. Ai, tá bom. Bem, a minha música é a melhor para se montar um sanduíche. Por quê? Primeiro, a música se passa em uma cidade chamada Spagônia. Spagônia, espaguete, comida, massa, pão. Você pode colocar... Olha, imagina só, você pega um sanduíche e bota lasanha, bota pizza, aí bota mais algumas massas em cima. Você é o Joey do Friends? Funciona do mesmo jeito. É gostoso. E a música é ótima porque ela é bem agitada, então você vai naquela empolgação montando o seu sanduíche de massa de Spagônia. O foda é que a música lembra a música do McDonald's, sabe? Ó, oh, o outro utiliza uma... Tá dando ajuda pra ela? Como assim? Ele tá colaborando com o desempenho da concorrente. Isso aí tá interessante. It's because he's my friend. We'll be right back. E Suzy, qual foi o sanduíche mais esdrúxulo que você já fez na sua vida por fome? É, eu peguei, eu estava com muita fome, eu tinha 6 anos de idade. Meus pais saíram de casa, só tinha pão, ketchup e maionese. Eu misturei tudo, o pote inteiro. O pote inteiro. Wesley tá ganhando até agora, hein? É, eu já fiz sanduíche com pó de Toddy também. Pó de Toddy é bom, já vi. Isso. É, isso aí é mais comum, isso aí é mais comum. Sim. Galera, vocês estão me decepcionando. Zabuzeta, qual foi o sanduíche mais esdrúxulo que você já fez antes do seu voto? Antes do meu voto foi sanduíche de pão com pão dentro. Eu fiz um pão recheado de margarina, depois coloquei um pão por cima e besuntei ele de margarina e comi. Velho, Inception! Pão Inception, né, no caso. Breadception. Pode, hein? Sim, sim. E você, Excel? Cara, que o sanduíche mais esdrúxulo que eu já fiz cada sanduíche esdrúxulo, cara. Eu já fiz um de sardinha com calabresa, bacon e ovo, bicho. Porra, então deixou legal. Peraí, repete. Sardinha, calabresa, bacon e ovo. Nossa. Ok. Peraí. Tá me dando uma dor de estômago, de repente. Não era simplesmente sardinha em lata, era sardinha empanada. Era o que tinha. Sim. E a taxa de colesterol foi pra estratosfera. Enfim. Vamos lá pra votação. Deixo contigo o último voto aí, Excel. Então, por favor, faça as honras. Olha, eu achei interessante o rumo que a explicação da Suzy tomou, entendeu? Que ela começou a falar de espagônia, massa, sanduíche e tal. Eu achei muito interessante, então meu voto vai pra ela. O sanduíche de macarrão, eu pensei que você ia falar isso. Sanduíche de macarrão. Bom, meu voto então vamos lá, meu voto com certeza vai para o Wesley Pires, porque como eu moro sozinho, né? Às vezes é uma aventura fazer as coisas com sanduíche, ainda mais que eu vivo de pão aqui, né, à noite. É uma aventura você às vezes colocar um recheio, fritar um hambúrguer ali. Sabe como que é? Eu sou muito bom de cozinha, como o Excel, que faz os nachos perfeitos aí, né? Então pra mim é sempre uma aventura fazer sanduíche. Não, mas no meu caso foi simples. Eu peguei um pão francês normal, fiz um furo nele e botei arroz e feijão. Coisa simples. Sim. Foi tipo um copinho. Vocês falam tanto dessa porra desses nachos que eu faço que eu já fiz tanto eles que eu já me enjoou, tá ligado? Não, fazer você não faz pra gente, então se vira aí, guri. Ah, fazer pra eu não comer? Não, fazer pra você não comer? Aí nem eu faço também. É. I think it's fair. Bom, galera, vamos ficando por aqui então no nosso Versus. Esperamos os votos de vocês pra saber quem ganhou, não é verdade? Isso, votação no link no post, né? Eu acho que a Suzy ganhou. Eu acho que o Wesley ganhou. Eu acho que não, hein? Acho que não. E comentem o sanduíche mais esdrúxulo que vocês fizeram também. Contem aí o sanduíche mais louco da vida aí. Mais louco que o Batman. E menos bacon, por favor. Bacon tá chato já. Outros ingredientes. Colocar aí, tipo, calabresa defumada, alguma coisa assim? Nutella. Nutella, boa, Nutella é... Nutella, calabresa e sardinha. Sardinha. Nossa, com macarrão e arroz e feijão. Eu tô vomitando aqui. Não façam isso. Mais pra frente a gente terá mais episódios versus aí. Toda a equipe do Level Mais vai participar, como se fosse um campeonato, né? Exatamente. Os vitoriosos já estão sendo encaminhados para a chave campeã, enquanto os derrotados estão pulando fora do campeonato. É isso aí. O Rubens já pulou fora, infelizmente, né? Perdeu na primeira. Perdeu o Rude. Perdeu o Rude, mas foi por pouco. Votem aí, ou na Suzy, ou no Wesley, ou no sanduíche mais drúxulo de todos. E não deixe de mandar seus comentários e e-mails para... Ou e-mail, né, no caso, para gametrack@levelmais.com. Vamos agradecer aqui os nossos convidados, Excel? Vamos! Obrigado pela participação, Suzy. Olha, obrigada por me convidarem. Foi muito bom, foi divertido. Obrigado, Suzy, sua fofa! Sua Suzy, pô, você é fofa! Cuti. Para com isso! Vocês vão me matar de vergonha. Ela deve estar o pimentão, certeza. Certeza. Não duvida, não. Obrigado por mais uma presença sua, Wesley. Eu tento ser formidável no consigo. E dessa vez para falar de coisas não relacionadas a Final Fantasy, olha só. Exatamente. Vocês viram, eu não escolhi nada de Final Fantasy. Muito bem. Então, Excel, um beijo e vamos até a próxima edição. Ah, pra você também, né, Zabuzeta? Falando assim na frente de todo mundo, pô. É? Vocês moram perto, hein? Isso é um perigo. Mais ou menos, 600 quilômetros. Mas nada, teletransporte não faça bem. E é isso. Até mais, galera. Falou! Nos vemos no próximo level.